Lula 972, boa noite, continua a aproximação, repórter embaixo travado, ajuste no 0 no 5. Bolo 972, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 4 nós. Bono 972, no Solos 31, libera via Fox, taxina, me escuta via Alfa, corrigindo, libera via Golf, taxia via Alfa, e reporta antes a taxa Juliette para ingresso. Golf, Alfa, Juliette, reporta. 1972, ingresso Juliette, remota 1-4, parte principal. Juliette, remota 1-4, 972. 19,8.